sou eu. Tudo que é meu você é seu. E o Pile precisa rimar. O nosso santo bateu, bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu você é seu. E o Pile precisa rimar. Se a calcinha preta. E nome de destaque produções, meu empresário Júlio Vieira. Te dizer umas vezes que te amo e te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui e aqui vem. Tem gente que chega e muda o rumo da gente, que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei aonde ir. E dessa vida nada se